conta da construção. Quando vejo a comadre Sebastiana, os meus olhos chegam a regalar. Vai subindo um arrepio pelas pernas, que só param de descanso pra doar. Ô comadre Sebastiana, faz assim comigo não, não aguento uma semana com tanta consumição. Para ter o coração de Sebastiana, eu dou tudo que ela quiser. Eu dou casa, eu dou amor, eu dou carinho, só não posso é perder essa mulher. Ô comadre Sebastiana, faz assim comigo não, não aguento uma semana com tanta consumição. Comadre, não é moderno isso não, é vontade, é chamego, é paixão. Larga a mão de bestagem, vem comigo se deitar. Anda, comadre, vem logo que a vontade pode passar. Ô comadre Sebastiana, faz assim comigo não, não aguento uma semana com tanta consumição. Ô comadre Sebastiana, faz assim comigo não, não aguento uma semana com tanta consumição. Comadre, ô comadre, comadre, comadre. Bom também. Cleiton Aguiar cantou dele, comadre Sebastiana, pro Ari Santana, grande cantor e professor lá de Goiânia, capital do estado de Goiás, meu novo amigo do Facebook. Ari, seja muito bem-vindo, um abração pra você. Essa música que eu toquei, a comadre Sebastiana, faz parte do meu CD A Cara do Tato. É um CD acústico, um CD só com músicas minhas e que você agora pode comprar uma a uma no iTunes, viu? Entra na internet, bota lá iTunes, iTunes.com/Cleiton Aguiar, que você vai ver o CD e você pode comprar que nem bife no açougue, faixa por faixa, viu? Você chega lá, paga no seu cartão de crédito, recebe, é uma beleza, tem efeito na hora. Entra lá no iTunes que você vai ver como é que faz esse trem. Fernando Mendes, Quando o Sol se Esconder. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Quando o dia amanhecer, eu tenho que partir. A minha estrada é longa, eu sei que vou seguir chorando. Levo no meu peito aberto um sorriso triste, uma lembrança doce de alguém que existe aqui me esperando. Mas quando o sol se esconder, eu sei que vou voltar de novo pra você. Mas quando o sol se esconder, eu sei que vou voltar de novo pra você. Quanto mais penso em voltar, o tempo não me ajuda, vai passando lento. Mas não morre a esperança e essa solidão aumenta o sofrimento. Mas quando o sol se esconder, eu sei que vou voltar de novo pra você. Mas quando o sol se esconder, eu sei que vou voltar de novo pra você. tempo, mas pensa em voltar. O tempo não me ajuda, vai passando lento. Mas não morre a esperança e essa solidão aumenta o sofrimento. Mas quando o sol se esconder, eu sei que vou voltar de novo pra você. Mas quando o sol se esconder, eu sei que vou voltar de novo pra você. Mas quando o sol se esconder, eu sei. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Fernando Mendes, Quando o Sol se Esconder. Para Rafaela Alves, da Ceilândia, minha nova amiga do Facebook, do perfil número 2. Morena bonita, rapaz, pode chegar, viu, filho? Um beijão para você. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu estive em Coromandel, minha cidade natal, esses dias, sábado passado. No show, aliás, eu cheguei na quinta-feira e fiquei até domingo, né? Para assistir o show Viva Abel, um show maravilhoso, comemorando 100 anos de um dos maiores instrumentistas do Brasil, nosso conterrâneo Abel Ferreira, com a presença dos seus filhos, maestro Leonardo Bruno, Vânia Ferreira, o grupo de choro, Choro Cultura de Uberaba, o Zé do Choro, um clarinetista fantástico aqui de Goiânia, né? Uma festa maravilhosa. E conversei com muita gente, e a quantidade de pessoas que ouvem o nosso programa lá em Coromandel, na Super 95 FM, tanto o programa de manhã, quanto um programa que eu tenho à tarde, que é exclusivo da Super 95, que é o meu Coró, né? Mandar um abraço aqui pro professor Célio Rosa Pérez, né? Tava conversando comigo, para nós é o Celim, conversando com ele lá na festa. Celim, um abração para você, viu, para todos os meus conterrâneos de Coromandel que estão ouvindo o programa Cleiton Aguiar e o meu Coró. Você que é organizador de eventos em qualquer lugar do Brasil, eu tenho para você aqui uma relação de artistas para que você possa fazer uma festa aí na sua cidade de acordo com a sua possibilidade. Você tem aí o desde a estrela da companhia, que é o Amado Batista, que é claro um cachê bem razoável, né? Um preço mais alto. E você tem os artistas que estão começando, muito talentosos, mas que não têm ainda a fama do Amado e que cobram bem menos, né? Então você pode levar para sua festa o Amado Batista, o Cleiton Aguiar, de Paulo e Paulino, Mato Grosso e Matias, Sérgio Reis, Márcia Ferreira, Rony Mota, Ney Nando, Sula Mazurega, Rafael Silva, Rael Braga, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima e Adelson Moura. É só ligar 61 99 81 3601, 61 99 81 3601. O e-mail é locutorpreferido@gmail.com. Os meus afilhados Eliane e Samuel, amor, já tô indo. Abraçar, me sente poder matar. horas, já querendo ir embora pra poder te ver. E sair correndo outra vez, querendo ficar com você. E sair correndo outra vez, querendo ficar com você. Tô com saudade de você, meu bem. Sei que você tá também. A noite vem surgindo, amor, já tô indo pra gente se ver. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, o melô do marido. Amor, já tô indo, já vou, meu bem. Pro Cícero Anderson, meu novo amigo do Facebook. Cícero, um abração pra você, seja muito bem-vindo, viu? Eliane e Samuel montaram um show agora chamado Clássicos do Sertão, que é a oitava maravilha do mundo. Você vai levar na sua casa de show. É um show fácil de levar, é um show pequeno, né? Especialmente apropriado para locais fechados, para casas de shows, casas de espetáculos, né? E é onde você vai ouvir os maiores clássicos, as músicas mais lindas da música popular sertaneja do Brasil. Não é só você ligar 61-9981-3601 e levar para sua cidade Eliane e Samuel, os clássicos do sertão. O meu amigo Daniel, Os Amantes. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra. Seja onde for, pra falar de amor. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra. Seja onde for, pra falar de amor, pra matar a saudade da felicidade, dos instantes que juntos passamos e promessas juramos. Reviver os momentos de sonho e de paixão, das palavras loucas vindas do coração. Meu amor, ah, se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, pra nunca mais eu ver você partir. Meu amor, ah, se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, pra nunca mais eu ver você partir. Pra matar a saudade da felicidade, dos instantes que juntos passamos e promessas juramos. Reviver os momentos de sonho e de paixão, das palavras loucas vindas do coração. Meu amor, ah, se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, pra nunca mais eu ver você partir. Meu amor, meu amor, te abraçar agora. Poder parar o tempo nessa hora, pra nunca mais eu ver você partir. Meu amor, ah, se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, pra nunca mais eu ver você partir. Meu amor, meu amor, ah, se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, pra nunca mais eu ver você partir. Meu amor, meu amor, ah, se eu pudesse te abraçar. O Daniel cantou Os Amantes pra Cleide Lacerda de Brasília, minha nova amiga do Facebook. Cleide, um beijão pra você, seja muito, mas muito bem-vinda. Eu tenho aqui algumas cidades, né, que estão transmitindo o nosso programa. O Tony Baroni, o Tony é de Bom Jardim, no Maranhão. Ele me avisou que além da cidade dele, Bom Jardim, onde passa o nosso programa na Nativa FM, tem também mais duas emissoras que ele distribui pra gente lá. Daqui a pouquinho eu vou falar das rádios lá de Bom Jardim, do São João do Caru e do Alto Alegre do Pindaré, todas lá no Maranhão. A sugestão do Beijar, Trio Brasil, com a participação do Leonardo, Cordão de Ouro e Cruz Pesada. Se guardei pra não recordar, e o passado tão lindo que a gente viveu, passado que infelizmente jamais voltará. Agora perdido, sem rumo na vida, não sei onde ir. Só sei que sozinho terei que seguir, tentar minha sorte em outro lugar. Espero que Deus me aponte agora um novo caminho, que tenha mais flores e menos espinhos, pois estou cansado de tanto penar. Magoado está meu coração. Carrego nos ombros minha cruz pesada da desilusão. Por mãos dos carinhos sem ter piedade, ela me trocou. Enquanto eu amava, ela simplesmente brincava de amor. Agora perdido, sem rumo na vida, não sei onde ir. Só sei que sozinho terei que seguir, tentar minha sorte em outro lugar. Espero que Deus me aponte agora um novo caminho, e tenha mais flores e menos espinhos, pois estou cansado de tanto penar. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou o trio Brasil e Leonardo, Cordão de Ouro e Cruz Pesada. Agora, o Flavinho não divulga só as grandes estrelas, não. Se você está começando o seu trabalho e quer ficar conhecido lá em Minas Gerais, que é onde começa o sucesso sertanejo, é só você ligar 61-9981-3601, 61-9981-3601 e falar com Flávio Bejar. No próximo bloco, Os Incríveis, Chitãozinho e Xororó e Márcia Ferreira. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O nosso programa está passando lá em Bom Jardim, no Maranhão, na Nativa FM. O Tony Baroni me passou essa informação. A cidade de Bom Jardim, o município de Bom Jardim, eu tenho um dado aqui de 2009. A população em 2009 era 40 mil habitantes. Deve ter bastante mais hoje, né? O território é grande, é maior do que o Distrito Federal, viu? 6.590 quilômetros quadrados. Quem nasce em Bom Jardim é bom jardinense. É um município muito jovem, fundado no dia 14 de março de 67, portanto tem 48 anos de existência, e a prefeita atual é Lidiane Rocha, do PSB. O município de Bom Jardim faz divisa com Monção, Açailândia, Tufilândia, Pindaré Mirim, São João do Caru, Governador Newton Belo, Alto Alegre do Pindaré, Centro Novo e Itinga, e fica a 275 quilômetros de São Luís do Maranhão. Um abraço para o Tony Baroni, principalmente para os ouvintes da Nativa FM de Bom Jardim, no Maranhão. 50 anos da Jovem Guarda. Os Incríveis, de Dolores Duran, Castigo. Pensando que não vai sofrer, e não faz mal se tudo terminar. Um belo dia a gente entende que ficou sozinho. Vem a vontade de chorar baixinho, e o desejo triste de voltar. Você se lembra? Foi isso mesmo que se deu comigo. Eu tive orgulho e tenho que castigo a vida inteira pra me arrepender. Se arrepender. Se eu soubesse na

Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Bom, as festas juninas já começaram, né? O povo começa a fazer festa junina no mês de maio e vai até agosto, né? O brasileiro gosta de festa demais da conta. E festa junina tem que ter arroz doce. Eu vou te ensinar a fazer o arroz doce hoje. É uma coisa muito simples. Você vai precisar. Primeira coisa que você vai precisar do arroz doce é claro que é o arroz, né? Ó, eu vou te ensinar a fazer as porções, depois você multiplica pela sua necessidade aí. Uma xícara de chá de arroz, uma lata de leite moça e canela em pó. Olha, é muito simples, ó. Uma xícara de arroz, uma lata de leite moça e canela em pó. Se você quiser fazer, é só dobrar, né? Duas xícaras de arroz, duas latas de leite moça e canela em pó a gosto. Você vai fazer o seguinte, numa panela grande, você vai misturar o arroz com 1,5 litro de água fria. Ó, uma xícara de arroz, xícara de chá, dessa maior, né? 1,5 litro de água fria, leve ao fogo até ferver. Aí você abaixa o fogo, a hora que ferver, você abaixa e deixa cozinhar até ficar macio. Aí você junta o leite moça, mexe bem e deixa cozinhar por cerca de 20 minutos ou até engrossar. E aí você vai servir polvilhado de canela em pó. Então a coisa mais fácil do mundo, ó. Uma xícara de chá de arroz, uma lata de leite moça e canela em pó. Numa panela grande, você bota o arroz com 1,5 litro de água fria, bota no fogo. Quando ferver, você abaixa o fogo, deixa cozinhar até ficar macio. Você junta o leite moça, vai mexendo bem, deixa cozinhar por cerca de 20 minutos ou até engrossar. Aí você tira, né, bota nas vasilhas e polvilha com canela em pó. E tem um detalhe que você pode fazer também no micro-ondas, num recipiente refratário com bordas altas, coloque o arroz e 3 xícaras de chá de água. Uma xícara de arroz e 3 xícaras de chá de água. Deixe semi-destampado e deixa cozinhar por 15 minutos em potência alta. Aí você acrescente o leite moça e deixe por mais 2 ou 3 minutos em potência alta. Retire, deixa por cerca de 5 minutos em tempo de espera. Aí você polvilha a canela em pó e põe para gelar, tá bom? E ela está dizendo aqui, ó, não recomendamos o congelamento desta receita porque pode haver alteração de textura e sabor. Esse negócio de congelar, fez, come, terminou, o que sobrou, joga fora, né? Assim que funciona. O Márcio, tá vendo? Você vai fazer sucesso, eu te ensinei a fazer aí arroz doce. Dia 17 de julho ele vai estar em Coromandel e eu vou apresentar este show. Wagner Simão, Minha Escolha. Mais uma vez o erro é meu. Já são 3 da manhã e eu abro a porta devagar. Faço figa pra você não acordar. Já pedindo perdão a Deus. TV ligada e você me esperando no sofá. Se levanta e não me deixa nem falar. Eu tento explicar que tava com os amigos, mas tua raiva aumenta ao perceber que eu tô mentindo. Na maior cara de pau, você levanta a voz e eu também me altero. Inevitavelmente já começa aquele inferno outra vez. Até que me toquei e não vale a pena procurar na rua. Se cada escolha tem uma renúncia, minha escolha é você. E hoje eu posso te dizer que não vale a pena apagar a chama, resolver a nossa crise em outra cama. Minha escolha é você. Minha escolha é você. Mais uma vez o erro é meu. Já são 3 da manhã e eu abro a porta devagar. Faço figa pra você não acordar. Já pedindo perdão a Deus. TV ligada e você me esperando no sofá. Se levanta e não me deixa nem falar. Eu tento explicar que tava com os amigos, mas sua raiva aumenta ao perceber que eu tô mentindo.

se banhar, pegar peixe e nadar juntos e até vadiar. Quando for de noite, nós acende o nosso amor, pois fogueira não tem frio, pois sou seu cobertor. Sou caboclo do sertão, e você chegou. Sou caboclo do sertão, só tenho amor no coração pra oferecer. A natureza é minha casa, a vida é viver. Tudo pra eu que eu sei. A natureza é minha casa, a vida é viver. Mastruz com Leite, onde canta o Sabiá, pro Edson Pérez Carreiro, meu novo amigo do Facebook. Edson, um abração para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, e agora você está fazendo parte aqui do nosso Facebook, tá bom? No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu tô recebendo aqui uma mensagem do Jonas lá da Chapada Gaúcha. Cleiton, estou de volta para te trazer boas notícias e agradecer pelo carinho com os nossos ouvintes aqui da Tropical FM, a máquina de tocar sucesso. São pessoas me ligando para me agradecer, emocionadas por ter ouvido o nome delas e da comunidade sendo falado por você no rádio, mas já começa também um certo ciúme com cobrança. Eu sou ouvinte de todos os dias, e a pessoa fala assim: eu escuto também, por que o Cleiton não manda um alô para mim? É fácil demais, viu, Jonas? É só mandar o nome, né? Eu sou mais obediente que ajudante de missa, né? E o Jonas continua aqui: o Cleiton, mande um alô pro Kim Orsolim e Rose Gobira do Sestão. É um casal que cobrou e são apoiadores da Tropical FM, são ouvintes. Me desculpe, mas eu tenho que te mandar mais uma Bíblia, como você mesmo disse, pois os ouvintes cobram. Então, o Jonas, pode mandar, viu? Pode mandar à vontade, que aqui eu vou atender todos os seus pedidos. Nosso programa vai lá. O Jonas apresenta o programa Bom Dia Sertão, que termina às 8 horas, e aí começa o meu programa, né? O programa Cleiton Aguiar. E tá, ô Jonas, para mim, qualquer hora, eu participo do seu programa, é a hora que você quiser, viu? Pode dispor à vontade da gente. Eu estou aguardando aqui com ansiedade a marcação da nossa visita Chapada Gaúcha. Você que chama, você chama que nós vamos, tá bom? Um abração para você e para todos os amigos de Chapada Gaúcha. Aniversariando hoje a minha amiga Maria Estela Castro do Coró, a Valmira Araújo, Michel Martins Moura, o meu querido amigo Antônio João Goulart, o Tonho Bandim, Cleides Bernardes Nogueira, Vanderleia Martins, Adriano Macedo, o meu amigo Zé dos Passos do Beira Rio FM. Dona Conceição, quantas vezes por ano que o Zé dos Passos faz aniversário? Eu já anunciei umas 3 vezes esse ano aqui. Alô, Silene Santos, Eduardo Monteiro, o cantor e compositor Vitor Raoni, Socorro Lima, Andréia Salustiano, Tiago Kassab, Jair Roberto e a modelo Aline Nobre. Muita paz, muita luz, muita saúde e principalmente para você também que está aniversariando hoje, eu não estava sabendo. Pedindo a Deus que dê muita paz, muita luz e principalmente muita saúde para todos vocês. Eu vou ler uma oração que eu já li várias vezes e não canso, acho uma oração belíssima. Pegadas na areia. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor e através do céu passavam cenas de minha vida. Para cada cena que passava, percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era meu e o outro era o do Senhor.

né, e sentou o cacete sem dó nem piedade. Vocês vão conferir aí no domingo às 10 horas da noite, programa Conexão Brasília com Cleito Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Douglas e Murilo. Desfaz as malas. Mais uma vez você está de malas arrumadas, às 9 horas pronta pra pegar a estrada, dizendo que não vai voltar. As nossas brigas sempre por lances banais, quebra tudo depois quer voltar atrás, dizendo me ama. Pode ser tarde demais quando você voltar, arrependida querendo me encontrar, te esperando no mesmo lugar. Eu tô querendo paz pro meu coração, meu amor, vamos cuidar da nossa relação. Nossa paixão pode não suportar, desfaz as malas, aqui é o seu lugar, perto de mim, fazendo meu coração bater. Você tem que entender, desfaz as malas, aqui é o seu lugar. Se tudo acabar, se morrer nossa paixão, quem ganha é a solidão. Uma vez você está de malas arrumadas, às 9 horas pronta pra pegar a estrada, dizendo que não vai voltar. As nossas brigas sempre por lances banais, quebra tudo depois quer voltar atrás, dizendo me ama. Pode ser tarde demais quando você voltar, arrependida querendo me encontrar, te esperando no mesmo lugar. Eu tô querendo paz pro meu coração, meu amor, vamos cuidar da nossa relação. Nossa paixão pode não suportar, desfaz as malas, aqui é o seu lugar, perto de mim, fazendo meu coração bater. Você tem que entender, desfaz as malas, aqui é o seu lugar. Se tudo acabar, se morrer nossa paixão, quem ganha é a solidão. Desfaz as malas, aqui é o seu lugar, perto de mim, fazendo meu coração bater. Você tem que entender, desfaz as malas, aqui é o seu lugar. Se tudo acabar, se morrer nossa paixão, mais uma vez você está de malas arrumadas. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Douglas e Murilo, Desfaz as Malas. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. Nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. locutorpreferido@gmail.com. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, hoje vocês vão ter uma oportunidade rara. Eu vou trazer a mestre das mestres. A Faculdade da Música apresenta Elis Regina, Dois Pra Lá, Dois Pra Cá. Sentindo frio em minha alma, te convidei pra dançar. A tua voz me acalmava. São dois pra lá, dois pra cá. Meu coração traiçoeiro batia mais que o bongô, tremia mais que as maracas, descompassado de amor. Minha cabeça rodando, rodava mais que os casais. O teu perfume, gardenia, e não me pergunte